Fala pessoal, estamos de volta agora para o nosso último bloco. Agora é a vez do Bernardo falar para a gente como ele virou um fã de cinema, um autêntico cinefã. Então, Bernardo, como é que você virou um cinefã? Conta para a gente. Fala galera do Cinefãs, fala André, fala todo mundo, aqui é o Bernardo. Gente, finalmente chegou a minha vez, João falou pra caramba, como sempre eu sou o último a falar nesses papos nossos. E como eu me tornei um fã de cinema? Cara, eu nem me lembro direito como foi isso. Minhas lembranças mais antigas deu no cinema remontam aos primeiros filmes do Harry Potter, que eu ia logo assim que saí assistir, religiosamente falando. E eu até mesmo em casa assistindo os VHS de A Pedra Filosofal e Câmara Secreta. VHS, gente, isso faz tempo. E eu sempre fui muito influenciado no cinema pelo meu pai. Meu pai sempre foi muito fã de cinema, ele apresentou muita coisa. Ele apresentou a trilogia de Volta para o Futuro, me apresentou Star Wars. É, no Natal eu ganhei os 6 DVDs de Star Wars de uma vez só. Então maratonei tudo de uma vez. Então tive uma forte influência aqui em casa por parte da minha família. E cinema é sempre um programa universal, não é? A gente... É um programa que você faz com os amigos, com a família, com o namorado, com a namorada. Então é sempre um programa que a gente acaba investindo, apesar de nos dias de hoje estar ficando bem caro realizar esse evento. E além disso, conforme o tempo foi passando, fui vendo que tipo de filme me interessava mais ou me interessava menos, a qual gênero eu fazia questão de assistir na sala de cinema, o que eu podia esperar sair em DVD ou na televisão. Fui ficando um pouco mais criterioso. E também eu fui ganhando filmes antigos também, da minha família, do meu pai. Eu me lembro no Natal que eu ganhei um DVD de Blade Runner. Eu me lembro quando assisti com meu pai uma série de episódios clássicos da série de Star Trek. Então recebo influência de várias áreas diferentes aqui. Tem filmes que eu meio que procuro filmes famosos, filmes premiados pra conhecer. E tem muita coisa, inclusive, que eu tenho que ver ainda, muitos clássicos. E cinema é uma coisa que cada vez mais eu fui me interessando, fui conversando com meus amigos, sempre tive amigos que eram muito fãs de cinema, fãs de séries de televisão também. Eu fui criando muitas amizades a partir disso também, cinema, séries, livros também, muita coisa inspirada, né? E hoje em dia eu não consigo pensar na minha vida sem cinema, sem nenhum produto desse do campo do audiovisual. Porque faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha identidade pessoal praticamente. Me identificam como o cara que adora falar de filmes e séries. Então o cinema tá desde quando eu posso me lembrar na minha vida. E vai estar por bastante tempo mesmo. Mas cinema tá na vida de todo mundo, cinema é mó diversão, né? Aquela que a gente começa, né? Que faz amigos, faz alguns inimigos também, mas esse não é o caso. É, acontece, né? E você no site fala de filme, bastante filme, mas você fala bastante de série. Sim. Você acha que série, para esse tipo de entretenimento, por ter um tempo maior, é melhor para contar uma história ou dá para contar uma história num filme de 2 horas também? Então, né, essa é a questão, né? Porque hoje em dia tá tudo virando série, muitos filmes antigos estão virando série de televisão, super-heróis estão ganhando cada vez mais série de televisão, além de filmes também. E a gente fica naquela dúvida, quando você tem uma obra mais complexa, é melhor fazer filme ou série? Então, depende principalmente de quem tá produzindo, de quem tá adaptando, de quem tá produzindo o roteiro. Porque, às vezes, para você contar uma boa história, você não precisa de mais de 2 horas ou 3 horas, dependendo do conteúdo dela. Se você estender muito mais isso, pode acabar ficando muito desgastante, sabe? Depende de como você constrói os arcos dos personagens. Depende de como... Que se a história que você contou tem vários pontos... de atenção diferentes. É porque cada série e filme tem suas estruturas diferentes. O filme tem aqueles clássicos três arcos, podendo ser subdivididos em até cinco, para algumas pessoas, ou varia muito mais. É bem abstrato isso, muitas vezes. E série, por ter um período muito maior, sendo que série pode variar desde minissérie de 4 episódios, ou até 3 em alguns casos, até uma série com 22 episódios. Então tudo depende de que tipo de história você quer contar, com que personagens, o quão devagar ou quão rápido você precisa desenvolver eles. Por exemplo, tem a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu achei a trilogia muito boa. Eu não li os livros clássicos do Senhor dos Anéis ainda, mas pretendo ler, tenho eles aqui em casa já comprados. E eu sei que não foi uma adaptação perfeita, eles mudaram muita coisa, eles conseguiram criar uma boa história. Se eles tivessem feito uma série, provavelmente eles iam ter conseguido contar tudo do jeitinho que foi, só que fica naquele impasse, né? Será que realmente contar absolutamente tudo acaba sendo a melhor ideia? Será que acabam ficando muitos episódios desgastantes? E por outro lado, o livro do Hobbit que eu li, ele foi dividido em 3 filmes, e eu acho que eles alongaram bastante aquela história, muito mais do que precisa, e ficou uma coisa completamente desnecessária, cansativa e mais importante, como foi muito mal adaptada em muitos aspectos, em momentos dos personagens, dos anões praticamente, ficou uma obra, uma trilogia que não marcou. Não chega nem aos pés do que foi Senhor dos Anéis. Então, tipo, esses formatos diferentes, filme, série, depende muito de quem tá fazendo eles e como vai ser o trabalho que eles vão realizar. Você tem que esperar pra ver o resultado, pra julgar se realmente a pessoa soube fazer ou se ela perdeu, se ela criou um monstro completamente chato e arrastado. Depende sempre da história, né? Eu gosto mais de série, porque série tem um tempo maior. E qual o filme preferido ou série preferida sua, Bernardo? Que isso, que pergunta complicada. Aqui tem que falar. Pois é, eu por muito tempo tive como meu filme favorito Gladiador, do Russell Crowe, dos anos 2000, ganhou o Oscar. Só que o tempo foi passando, eu fui percebendo muitos problemas com o filme também. Ele ainda tem um lugar especial no meu coração, porque eu adoro épicos da antiguidade e eu adoro Russell Crowe. Só que um filme que me deixou bastante marcado mais recentemente foi o Birdman, ou a Inesperada Virtude da Ignorância. Eu fiquei maravilhado com o filme, com os personagens, com a direção. Achei o filme sensacional, me surpreendi bastante. Achei que é aquele tipo de filme que, se você tá passando na televisão, você pega no meio, independente da parte onde tá, você se sente preso e você acaba assistindo o resto do filme. Eu gosto de filmes que me prendem a atenção e me façam me preocupar com os personagens, entender eles. Eu gosto de ver personagens complexos como eu encontrei naquele filme, com vários problemas pessoais, exteriores também. Agora, série é muito complicado. Se fosse um outro período da minha vida, eu teria falado Game of Thrones. Só que as últimas 3 temporadas mexeram bastante com Game of Thrones, meu conceito. Na minha opinião, Game of Thrones não vai ter um lugar nem no meu top 5 de séries favoritas. Ela vai ficar com uma menção honrosa, sabe? Uma série que começou fantástica e terminou como terminou. Se vocês não sabem o que eu acho, podem assistir o Mano dos Dragões, podcast meu com a Júlia, muito mais gente aqui do Cinefãs. Mas agora, uma série recente... Não, recente não, uma série que eu terminei de ver recentemente, mas já terminou um tempo, e que eu achei simplesmente sensacional. Com certeza no meu top 3, eu posso colocar ela como minha favorita, se for o caso. É Mad Men. essa série é sensacional. Descrevo essa série como uma verdadeira série arte. Desde a construção dos seus personagens, a atuação do elenco, o cenário, o vestuário deles, a direção, a história em si é sensacional. Um grupo de publicitários na década de 60, era de ouro da publicidade americana. E todos os grandes eventos que se desdobram pela década de 60, assassinato do Kennedy, o homem chegando na lua, ser visto pela perspectiva deles, mas isso é um detalhe à parte, porque o grande protagonista da história, o personagem Donald Draper, interpretado pelo grande John Hamm, que já venceu várias vezes o prêmio de melhor ator no Emmy pela sua atuação, ele é simplesmente sensacional, um publicitário genial e um homem completamente misterioso, com um passado sombrio. E ele e todos os outros personagens descem uma trama muito instigante. É o tipo de série que ela não é... A maioria das séries, ela se move devido a acontecimentos e como os personagens reagem naquele acontecimento. Nessa série, os personagens... Eles que são os próprios acontecimentos, por assim dizer. Eles que empurram a trama pra frente de acordo com as escolhas que eles fazem. E não com uma influência externa sobre eles, eles têm que tomar uma atitude. Eles tomam uma atitude a partir de si mesmos. Eles movem a trama de uma maneira inesperada que você nunca pode saber como aquilo vai terminar. Não é impossível você prever o que vai ser o próximo episódio, o que vai acontecer, porque ele pode ter uma pegada completamente diferente do anterior, ou ser uma continuação indireta. Então essa é uma série que eu terminei de ver há um mês e pouco. Eu posso dizer que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, e tô escolhendo agora como a minha favorita. A Vira, você também só fez escolha boa, né? Gladiador, Mad Men, só coisa boa. Gostei bastante do papo. Eu tô olhando pro reloginho aqui, o reloginho tá sempre contra a gente, né? Não tem jeito, o relógio aqui não ajuda. E deixa um recadinho pro pessoal do Cinefãs então, Bernardo, pra terminar. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história, das minhas escolhas. Se vocês tiverem opiniões diferentes, podem deixar na nossa página, podem mandar pra gente. E estamos sempre aqui, vai vir mais um ano maravilhoso Cinefãs pela frente, tenho certeza, cheio de séries, filmes e muito mais conteúdo original, exclusivo nosso chegando por aí. E a gente se vê por aí no papo. Ou melhor, se ouve. E assim a gente fecha o Papo Cinefãs. Essa semana o Papo Cinefãs especial que a gente gravou com o pessoal para saber um pouquinho mais de como eles viraram fãs de cinema, né? Um papo bem interessante, agradecendo ao João, a Júlia, Bárbara e Bernardo, agradecendo a você por ouvir a gente. Não esquece de seguir o site nas redes sociais, @CinefãsOficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, no YouTube tem o Cinefãs TV. E até a próxima terça-feira, na próxima semana. Eu sou André Figueiredo e valeu!